Sejam bem-vindos à 30ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web, que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 23º dia deste mês de agosto, vamos nos centrar no Porto. Como será do conhecimento de, pelo menos, alguns dos ouvintes, um dos apresentadores do programa 5 para a meia-noite da RTP2 é Nilton, que todas as semanas anda pela rua a dizer a frase "Eu amo você", sujeito a cruzar-se com alguém mal disposto ou de mau humor. Ora, na rede social Facebook, alguns espectadores lançaram o desafio. Tiago Silva, por exemplo, exprimiu o seu desejo. Gostava de ver estas aventuras a serem feitas nas ruas do Porto, lol. João Pinto disse, no Porto é capaz de correr mal. David Chaves avisou, isto seria tão diferente no Porto, já estavas a apanhar na boca. E eis que na passada quarta-feira... Eu resolvi aceitar o desafio. Lá fomos fazer o Eu Amo Você no Porto. Agora pergunto a vocês, Newton, levaste uma chapada? Sim, eu levei. Oi, eu amo você. Hã? Eu amo você. O quê? Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Não, eu amo você. Queres ver a máquina a voar ao vivo? Queres ver a máquina a voar lá embaixo? É que eu amo você. Vou contar até três. Eu amo você. Bom. Eu amo você. Você que eu amo você. Vai por andando. Eu amo você. Olha, é uma brincadeira. Olha. Então, mas o que aconteceu depois do estalo no pescoço? Perguntavam as pessoas. Milton levantou duas hipóteses. A primeira. Eu amo você. Olha, é uma brincadeira. Olha. Estás para cá, isto é uma brincadeira para a RTP2. Muito bom. Olha, como é que chama? Espera aí. Como é que chama? Ou então esta. Eu amo você. Olha aí, badocha. Bisqueiro levar na boca, hein? Sente já aí, vá. Está que era essa escorrega a mostra o badocha, vá. Sente. Amocha aí. Que era essa, pá. Então o gordo agora aqui a querer bater. Desfaço-te em 14, pá. Desfaço-te em 14, eu, pá. Hein? Badocha, pá. Que assim é. É óbvio que foi esta segunda hipótese o que realmente aconteceu. Com ou sem resposta, testemunhas oculares do caso relataram que, depois disto, Nilton foi a correr até um hotel no Porto para fazer um telefonema. Oh mãe, aquele moço bateu-me. De resto, está tudo como antes.